Na manhã da última sexta-feira, por volta de 10 horas, um policial militar do 14º BPM, que estava em horário de folga, presenciou dois indivíduos tentando realizar um assalto a um cambista na rua Oswaldo Cruz, na Vila Portes. Diante da situação, o policial interviu no assalto, detendo um dos criminosos, porém, o segundo suspeito logrou êxito na fuga. O homem preso foi identificado como André Noibal da Silva, de 32 anos. Com o detido foi localizado um celular com diversas mensagens de texto que davam a entender que a vítima, que seria assaltada, estava sendo monitorada há vários dias. O suspeito foi encaminhado para a 6ª SDP para as devidas providências, juntamente com a motocicleta que seria usada na fuga e o celular, que é a prova cabal de que o plano de assalto estava sendo arquitetado já há alguns dias. Ele deverá responder pelo crime de tentativa de roubo. O indivíduo preso já tem extensa ficha criminal. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.